melhor. Eu acho que a gente tem que sempre dar nosso melhor, porque quando a gente dá o nosso melhor, a gente melhora. É muito louco, né? Mas independente, a gente tem que dar nosso melhor sempre, mesmo que o nosso melhor não seja nada para algumas pessoas, tá ligado? Me desloquei no pensamento, viajo pelo tempo, trazendo argumento em forma de talento. Busco proporcionar uma melhora pro espírito, pois falar é fácil, difícil é ser ouvido. O mundo hoje é qual e falsidade virou moda. O passado é lembrado só nas aulas de história. Mal saudade das manifestações que eu via quando pivete, pois a revolução hoje é via internet. Sinto falta do amor da humanidade, pois perderam o foco do que é prosperidade. A maldade hoje em dia não tá mais ocorrendo. Não tem espaço pra escola onde o crime recruta. Sente a culpa, verdade é dita. Por mais um moleque que não acredita em política. Vejo da margem, muitos chegam sem massagem. Não trago imagem, pois minha missão aqui é de mensagem. Não tô para julgar a realidade. Só não quero que a consciência se perca igual a verdade. Vou me dedicar em cada track pra mostrar que está vivo o verdadeiro rap. Onde a minha vitória seja bem além do pódio. Não sou sucesso, mas faço da minha vida um show. A cada música um ataque de mensagem e flow. Eu sou um homem e não um personagem, pois aqui é mais difícil viver pela verdade. De mentira, as minhas verdades já tão cheias. É muito falso, igual pegada na areia. Aba ficou difícil, o dia virou um vício. Observo aqui de cima, barulho no precipício. Hoje em dia, poucos que vivem. Claro, se é mais fácil viver a vida dos outros, menos motivo pra sonhar, menos inspiração, poucos brilho no olhar e muita ambição. Na trilha da destruição caminha a humanidade, pois não consegue esconder a cara da maldade. Não sei de nada, mas mesmo assim eu prossigo, pois bocas viram parede e parede os ouvidos. Vou me dedicar em cada track pra mostrar que está vivo o verdadeiro rap.